Panorama Agrícola para 15 de janeiro de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de 15 de janeiro de 2014, quarta-feira de lua crescente. Na mesa de som estão o Márcio Peixe, o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: ele joga pedra e depois diz, é o destino. No Panorama Agrícola desta quarta-feira, você ouve uma dica saudável e uma entrevista sobre a agricultura orgânica e merenda escolar em Rio do Sul. Você pode participar do Panorama Agrícola. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Ou envie sugestão de pauta pelo e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. O consumo de refrigerantes normais está relacionado a diabetes e obesidade. E refrigerantes light, diet zero, podem prejudicar o funcionamento renal. Prefira água e sucos naturais. Você sabia? Você sabia que a EPAGRE é o órgão oficial de previsão de tempo em Santa Catarina? Responsável pelo monitoramento e a previsão de eventos extremos? Confira a entrevista de hoje. Panorama Agrícola entrevista hoje o engenheiro agrônomo Glauco Lindner, do Escritório Municipal da EPAGRE em Rio do Sul, extensionista em Rio do Sul, para falar um pouco sobre alimentação em quantidade e qualidade, que passa pela conversão no processo orgânico de produção, para falar sobre agricultura orgânica e também sobre o Programa Nacional de Merenda Escolar na região de Rio do Sul. Glauco Lindner, esses assuntos estão relacionados um com o outro? Sim, com certeza. Olá, Mauro, tudo bom? Sim, esses assuntos estão interligados, tanto a produção de alimentos na forma de produção que gerem alimentos mais saudáveis, que nós conhecemos como agricultura orgânica, para atender aquelas crianças que são beneficiadas pelos alimentos que vêm diretamente dos agricultores através do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Aqui, no caso, no município de Rio do Sul, a rede municipal de ensino tem mais de 6 mil estudantes. E é com esse foco, com essas crianças, para essas crianças que nós estamos trabalhando a melhoria da produção dos alimentos, que sejam tanto em quantidade suficiente, como também em qualidade, qualidade nutricional, mas também qualidade visual, que as pessoas se encantem por esses alimentos que estão consumindo. Glauco Lindner, já é grande o número de agricultores em Rio do Sul que usa a agricultura orgânica como modelo? Nós temos, que estão com certificação, nós temos poucos agricultores ainda. Nós estamos no processo de conversão com outro grupo, então no total devem ser em torno de 15 a 20 famílias que estão nesse processo de produção de alimentos, voltando para essa produção em que se valorize a fertilidade do solo, essa nutrição do solo, tanto no aspecto químico, que é o foco que nós, como engenheiros agrônomos, sempre tratamos com muita atenção, mas também na parte biológica e física, porque é através dessa estrutura física bem feita dos nossos solos, como com a vida que ele tenha, é que vão ser disponibilizados os nutrientes, a parte química, suficiente para as nossas plantas, que é o foco do nosso trabalho. E o que é necessário, Glauco, segundo a sua avaliação, para a produção de alimentos em grande quantidade e também em qualidade? Nós precisamos nutrir melhor o solo. Hoje nós estamos fertilizando as plantas, O nosso foco é nas plantas e nos baseamos basicamente em três nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. Nós precisamos ampliar esse leque e, por isso, nós temos que valorizar a qualidade dos nossos solos. Nós precisamos aumentar a matéria orgânica dos nossos solos para que eles tenham mais vida, melhor estrutura física, onde possibilite a entrada de água e ar nesse solo e que os micro-organismos, macro-organismos, micro-organismos que são as bactérias, fungos, leveduras, possam trabalhar nesse solo, como também os macro-organismos, que nós chamamos as minhocas e outras espécies de insetos que vivem neste ambiente e que vão disponibilizar os nutrientes nas quantidades boas, no momento certo, para as plantas poderem se desenvolver. Estamos conversando aqui no Panorama Agrícola com Glauco Lindner, engenheiro agrônomo da IPAGRE em Rio do Sul. Glauco, o ano de 2013 foi rico aí na região em Rio do Sul, com recomendações e reflexões a respeito da agricultura orgânica. Para 2014, qual é a perspectiva nesse campo da agricultura orgânica para Rio do Sul? Nós temos boas perspectivas aqui para o ano 2014. 2013 foi um ano bastante rico, como você falou. Nós tivemos aqui uma conferência, essa foi talvez de todo o processo, foi que nós consideramos a mais importante. Foi uma conferência internacional sobre esse tema, agricultura orgânica, em que nós trouxemos um conferencista, um engenheiro agrônomo colombiano chamado Jairo Restrepo Rivera, que nos trouxe experiências de diversas partes do mundo, em que trazendo tanto a teoria como também a prática, aquela prática executada por agricultores, seja lá no México, seja lá na Austrália, em pequenas produções, mas também em grandes produções. Neste processo, para a organização da Conferência Internacional, nós envolvemos diversas entidades aqui da região. E me parece que esse tenha sido o fato mais importante, porque isso vai fazer com que nós possamos, para o ano 2014, em conjunto com esse rol de entidades, de desenvolver mais atividades voltadas à agricultura orgânica, como a maior atenção, né, fazer maiores trabalhos em assistência técnica, extensão rural, como promover outros cursos, outras visitas e estimular os agricultores a produzirem e também os consumidores através de palestras, quem sabe de trabalhos, inclusive na mídia, de despertar o interesse por parte do consumidor para esses alimentos que são mais saudáveis para as nossas vidas. Eu gostaria de dizer que essas entidades que nós estivemos reunidos aqui, continuamos articulados, são tanto a IPAGRE, o Instituto Federal Catarinense, também a Cresol, aqui da nossa região, a Cooperfav, que é uma cooperativa de agricultores na área de comercialização, esteve conosco também, está conosco a AMAV, que é a Associação dos Municípios aqui da região, o Banco do Brasil. Então, é um conjunto de entidades, o SEMEAR, que é uma ONG, o Centro de Motivação Ecológica e Alternativas Rurais, que são as entidades que estão junto conosco planejando as atividades na área de agricultura orgânica para o ano de 2014. Correto. Fechando a entrevista, voltando ao assunto merenda escolar, Programa Nacional de Alimentação Escolar, quais os produtos da merenda escolar das escolas de Rio do Sul que são orgânicos hoje? Hoje nós já estamos conseguindo fornecer na merenda escolar aqui em Rio do Sul o morango, o feijão de vagem, temos também alho, temos cebola, temos o suco de uva, o suco de maçã, me parece que são esses produtos que nós já conseguimos fornecer de forma orgânica. Isso no ano 2013. Para o ano 2014, nós estamos buscando, então, incluir outros alimentos também, outras espécies também, para valorizarmos esse trabalho com os agricultores que estão certificados, né? É uma exigência da legislação que esses alimentos sejam certificados também. Perfeito. Conversamos com o engenheiro agrônomo Glauco Lindner, da Epagre de Rio do Sul, aqui no Panorama Agrícola. Muito obrigado pelas suas informações, Glauco. Obrigado, Mauro, e estamos à disposição. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.